Às vezes, as brincadeiras dele magoam. Querida Julie, depois que postei minha carta esta manhã, percebi que estava incompleta. Sem dúvida, ao perceber que o divertimento se aproxima do humor corrosivo, você deve recuar e pedir a Michael que faça o mesmo. Às vezes, porém, não conseguimos fazê-lo, especialmente depois que se ultrapassa um certo limite e nossa paz interior é perturbada. Eu queria ter sempre esse controle sobre mim mesma, para que meu mau humor não me machucasse e não machucasse aqueles ao meu redor, e que suas piadas não me machucassem. Infelizmente, somos criaturas fracas e eu sempre faço coisas que não gostaria e sofro com o comportamento dos outros. Quando as pessoas ao meu redor estão com um humor superficial e perigoso, do qual não conseguem se livrar, sempre é útil para mim colocar um tipo de escudo mental que me proteja de tudo o que estão dizendo. Desse modo, posso lhes dar o crédito de que as suas palavras estão fora de controle. O que costuma se confirmar quando as pessoas retornam à sua normalidade e percebendo a inadequação de suas palavras, pedem desculpas. Às vezes, o amor exige que digamos, ou na verdade, que pensemos: eu conheço você e sei que isso que está dizendo e fazendo nesse momento não é a pessoa que eu amo. Então, por ora, escolho ser cega e surda até ter a sorte de ver de novo a face que conheço tão bem e amo tão profundamente. É uma prova de amor. Nesses momentos, usar uma armadura para que as flechas da pessoa que você ama e que não está agindo de acordo com o seu verdadeiro ser sejam repelidas e não a machuquem. Estou certa de que você compreende tudo isso e espero que consiga colocá-lo em prática. Nosso conhecimento de nada vale se não o praticarmos em nossas vidas todos os dias. Com amor, Lily.